mão, bunda. Como pode haver tanta pressão? Como pode é essa questão? Como pode não ter solução? Como pode essa situação? Como pode só quem tem dinheiro é que pode? Como pode? Porque minha gente nada pode. Vê se pode. Como pode? Uma par de mãos sem mais nem menos tirando a vida do outro. Como pode? Meu povo que sofre dia após dia só passa sufoco. Enquanto poucos têm mundo, a maioria tem pouco. Como pode? Eu lhe pergunto. Como pode? Me responda. Se é que pode. Como pode? Ninguém percebe que vivemos em uma guerra civil. Como pode? Alguém comemora alguma coisa aqui no Brasil. Como pode? Investimento na construção de uma pá de prisão. Como pode? O governo não se ligar que a solução é a educação. Como pode? A mãe que chora pois não tem o que dar de comer pro seu filho. Como pode? Alguém conseguir sobreviver com um salário mínimo indigno. Aqui ninguém é mendigo. Como pode? Querer nos tratar como tal. Não queremos esmola, só o que é nosso. Como pode? Querer nosso mal. Como pode? Apunhalar quem te deu um voto de confiança. Como pode? Tentar aniquilar nossa esperança por uma mudança. Como pode? Uma nação inteira ser roubada. Como pode? Um monte de revolucionário que não se mexe pra nada. Como pode? Será que ninguém se pergunta como pode? Será que a resposta é essa? Cada um se vira. Como pode? Como pode? Na real todo mundo sabe como pode. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Como pode? Pode. Como pode? A pergunta é como pode? Como pode? Nos responda como pode? Como pode? Sinceramente como pode? Como pode? Nos diga. Como pode? Como pode? A pergunta é como pode? Como pode? Nos responda como pode? Como pode? Sinceramente como pode? E como pode? Nos diga. Como pode? Se a alienação é uma regra, eu sou exceção. Se você não se conforma com o que tá aí, então somos irmãos. Metade da humanidade não come, a outra não dorme com medo da que não come. Como pode? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Não se acomode, acorde, acorde a quem não pode. Marionete, fantoche, Loki, explode a Glock. Sangue sobe, traz o cofre. Como pode? Como pode? Como pode? Povo pobre sofre, leva golpe, fica exposto. É feito de bobo, leva trote. Como pode? Como pode? Não sei como pode. Político, poder, tudo. Só Jesus Cristo pode. Tem o poder sobre a morte. Como pode? Me mostre a posse. Se eu tô errado no jogo, eu tô ganhando. Fechou a banca, anda, 12 comanda, não tô blefando. Aqui é Eric 12, Trudão, tira o molde. Faço o que eu digo, faço o que eu faço. Vai na fé, não na porta. Como pode? A pergunta é como pode? Como pode? Nos responda como pode? Como pode? Sinceramente como pode? Como pode? Nos diga como pode? Como pode? A pergunta é como pode? Como pode? Nos responda como pode? Como pode? Sinceramente como pode? E como pode? Nos diga como pode? Como pode você achar que eu sou pessimista? Não é pessimismo, é simplesmente realismo. Como pode o mundo caminhar para trás? Pro contrário, tudo confuso demais. Como pode você achar que tá tudo bem? Fica parado como uma besta na linha de um trem. Como pode a juventude ser tão sem atitude? Acabou-se a rebeldia, é obediente, se ajude. Como pode você achar que rebeldia é fumar maconha? Você é mais careta do que eu, sóbrio, é uma vergonha. Como pode você não levar o rap a sério? Não sonha, sonha. Rap não é fase, rap não é brisa, tem que ter a manha. Como pode no rádio uma música tão ruim? Como pode na TV uma programação tão ruim? Como pode na escola uma educação tão ruim? Tudo isso é o fim. Como pode você curtir só pagode? E no dia a dia você só se uou! E só leva sacode e vive só de pode. Pode. Sua mulher mal tem grana pra comprar o mods. Acorde esse mundo imundo. Como pode? A terra é um corpo e somos bactérias. Como pode? O próprio ser humano se destrói. Como pode? Se mata, vê se pode. Se suicida, como pode? Como pode? A pergunta é como pode? Como pode? Nos responda como pode? Como pode? Sinceramente como pode? Como pode? Nos diga como pode? Como pode? A pergunta é como pode? Como pode? Nos responda como pode? Como pode? Sinceramente como pode? Como pode? Nos diga como pode? Como pode? A pergunta é como pode? Como pode? Nos responda como pode? Como pode? Sinceramente como pode? Como pode? Nos diga como pode? Como pode? A pergunta é como pode nos responda como pode? Como pode? Sinceramente, como pode? Como pode? Nos diga como pode?